Hoje você é quem manda e diz o que devo fazer. Hoje eu ando a passo curto, cuidando pra sobreviver. Já posso sentir vibrações. Amanhã eu quero ver um novo sol nascer pra iluminar você.